Cara, às vezes quando ele fala assim, que ele tá mais bêbado ou mais afetado, parece muito tipo o Mr. Bean falando, que ele fala. Mas é porque a gente não consegue entender nada e. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais errado de toda a internet brasileira. Eu sabia. Não, deixa eu começar de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, o podcast mais certo de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana. Te surpreendeu, hein? Estou aqui com o André Barcelos. Oi. O Luciano Chassar. Oi. O Vitor Viana. Oi. E o nosso convidado especial, Felipe Mendonça Moraes. Acertei. Hoje nós vamos conversar sobre um filme do diretor coreano Hong Sang-soo. Falei certo? Acho que sim. Chamado Errado Agora. Não, Certo Agora, Errado Depois. Antes. Então. Certo Agora, Errado Antes. Também ele tem um outro título que talvez seja Lugar Certo, História Errada. Mas vamos acho ficar que é de com... português de Portugal. Deve ser. Deve ser uma coisa estranha. Ele. Acompanha esse diretor de cinema numa cidadezinha pequena. Ele vai apresentar o filme dele, falar um pouco depois. E ele acaba visitando os lugares históricos, conhece uma garota nesses lugares, meio que começa a paquerar ela, vai ver as pinturas dela, que ela disse que era pintora, que antes ela trabalhava com moda, depois leva ela pra jantar. E começa a rolar um flerte e tal, não sei o que. E aí, eventualmente, ela acaba descobrindo que ele é casado. E eles meio que têm uma briga. E aí, no dia seguinte, ele vai apresentar o filme. E fica meio puto com a situação. E xingando, meio que sem motivo, parece. O crítico é meio chato. Ele diz como uma pessoa pode ser crítico de cinema, assim. Brincadeira, né? E isso é a primeira... Isso é a primeira hora do filme, e a segunda hora do filme é essa mesma história, contada de novo, só que com leves variações. Ele, de manhã, ele encontra essa garota, só que ele meio que parece estar sendo mais sincero quando ele está falando sobre a pintura dela, ele está sendo menos agressivo, eu acho, quando eles estão jantando. Ele revela antes, partindo dele próprio, que ele é casado. Na primeira parte meio que revelam pra ele que ele é casado. Eventualmente eles não brigam quando eles vão beber à noite na casa dos amigos da Heng-yun, da garota. Eles combinam de irem numa praia, parece, né, e ficam conversando à noite na rua, só que as coisas começam não dão muito certo. E aí no dia seguinte ele vai apresentar o filme, ela aparece no atrasada, depois que ele já terminou de apresentar o filme, pra assistir os filmes dele, e ela fala que vai assistir todos os filmes dele a partir vai de então. Vai desfrutar o filme dele. E ele vai embora, como ele tinha ido antes. Ele, enfim, a grande coisa do filme, de fato, é que ele tem esse formato bipartido ali. Conta a mesma história duas vezes. A grande coisa do filme é que nenhuma das duas partes eles ficam juntos. E sei lá. Mas enfim, o lance é que ele é dividido em duas partes e que sim, são variações da mesma história, né? E ele varia na história e ele varia um pouco na forma, assim. Ele tem muitas cenas coincidentes, algumas que estão na primeira parte exclusivamente, outras na segunda parte exclusivamente, mas que elas são cenas coincidentes que ele filma um pouco de maneira diferente. Não só de enquadramento, mas às vezes tem sol batendo, às vezes tá mais frio, às vezes a direção o primeiro de arte dia muda. É mais quente, o segundo dia é mais frio. Sim, né? Existem pequenas coisas e que nunca fica claro. Ele não é um filme muito lógico, assim, não é tipo um Feitiço do Tempo, em que é um filme que as coisas se repetem e que você diz, existe um motivo pra isso estar acontecendo. É mais um gesto de narrador. Assim. Sim, a coisa simplesmente acontece e você não tem uma explicação pra história. Uma coisa que não é da sinopse, mas eu acho que vale a pena descrever, como descrição do filme, é a linguagem dele, né? É um filme que tem poucas cenas e que ele não corta, só que ele reenquadra, né? Então, sim, tem uma redecupagem dentro do próprio plano ali em quase todos. Exatamente. Ele opta por ter três ou quatro planos dentro de uma cena de, digamos, uns 10 minutos. E ele faz isso reenquadrando, geralmente fazendo zoom in. Geralmente aproximando, tem uma outra afastamento, mas... Que é uma coisa muito própria da duração, assim, né? Da cena que é longa e que ele reutiliza os enquadramentos. Que é uma coisa que esse zoom já acontece no primeiro plano, primeira cena do filme. E, assim, pra mim, pelo menos cria um estranhamento. Mas meio que você vai entendendo, assim, o que ele quer, eventualmente... E principalmente nessas cenas mais longas, em que as pessoas estão conversando, parece que ele quer realmente valorizar os atores e a fala e as coisas, e eu só quero exaltar agora uma determinada coisa, então eu mantenho o mesmo plano, mas eu vou... Parece... Tem alguns momentos de direcionamento clássico, assim, de mostrar, sei lá, a atriz... Tipo, aconteceu uma coisa na cena que mexeu com a atriz, e aí tem um zoom nela... Mas todos os momentos meio que são assim, né? Mas é um filme de planos médios ou mais abertos, no geral. Sim. E aí, em momentos-chave, tem uma fechada. Quando, por exemplo, no café, quando revelam que ele é casado na primeira vez, sim, fecha um pouco nela. E aí faz e um campo contra campo. Sim, né? Na segunda vez, no café, direcionamento pra mostrar que aconteceu alguma coisa com ela. Né? No café, na segunda vez, ele tira totalmente a roupa e ele sai de quadro, né? Fica só a reação das duas mulheres. Assim. Sim. Uma coisa que me... Quando eu li sobre o que era esse filme, e aí eu pensei, tipo, tem vários filmes sobre esse negócio de tempo e coisa, mas o que eu pensei que ele pudesse ser parecido, mas eu não vi, é o Smoking No Smoking, do Alain René. Sim. Vocês conseguem falar a respeito? Eu fiquei um pouco curioso. Muito pouco desse filme, assim, só numa apresentação também que teve lá na UFSC. Cara, eu vi faz muitos anos, assim. Tem uma coisa de quase ser um teatro, o filme do Alain René, assim, que esse filme não é tanto. Apesar desse filme, sempre no começo da cena, propor esse enquadramento bem rígido. Restrito, rígido, que te coloca numa espécie de cena. O do Alain René, ou René, sei lá, na atuação já e na encenação já é uma coisa bem teatral. E aí ele trabalha com pequenas variações de, ah, ela pegou o cigarro, não pegou o cigarro. É quase que uma brincadeira. Esse é diferente nesse sentido, assim, sabe? Mas mesmo dentro da filmografia dele, do Hang Sang-soo, já tinha um filme que usava essa estrutura, né? Que é o Virgem Desnudada pelos Seus Celibatários, que é meio que mesmo, esse mesmo esquema. Ele conta a mesma história através de mudanças de ações. E é engraçado porque eu não conheço o Hang Sang-soo e o único filme que eu tinha visto fora esse é esse aí que o Felipe falou, assim. Então ele é o cara que, pra você, ele é o cara que faz isso. Ele é o cara que faz isso pra mim, assim. Pra mim não foi novidade ele ter feito isso nesse filme, sabe? Sim. Só que pelo jeito a narrativa é outra, assim, eu queria que vocês até falassem um pouco mais do que vocês veem. Eu só queria concluir um pouco sobre o Smoking Non Smoking, que tem uma diferença, pelo que eu me lembro, é que justamente o Smoking Non Smoking, ele colocava mais como centro da mudança numa escolha, assim, de isso, ah, ele vai fumar, e isso vai mudar tudo que vai acontecer a partir dali. Enquanto nesse eu sinto que é uma questão mais do acaso, assim, de como as coisas, a circunstância de como as coisas acontecem, que vai determinar uma mudança grande, assim, né? No resto, né? Tipo, não sei, mas é uma coisa interessante que tu tá levantando, porque eu acho que talvez o cerne do filme seja isso, né? Por que que uma coisa é diferente da outra? Exato, tipo, quando na segunda cena ele tá mas no é também sol, uma escolha de ele ser mais sincero na segunda vez, talvez. Também, por que ele escolhe isso? Também, né? Mas tem o lance dela tá mais, muito mais deprimida na segunda vez, sei lá, dele... Tipo, pegar sol e coisas assim. Mas rola isso, rola... Porque a primeira grande mudança que você percebe é quando ele tá falando, vendo o quadro que ela tá pintando e decide falar sobre o quadro. Que na primeira vez ele tá elogiando de uma maneira genérica a coragem dela de pintar dessa maneira. E na outra ele tá questionando se ela não tá usando a arte como uma forma de consolo. Mas ao mesmo tempo, se depois quando eles encontram o resto das pessoas no café, eles não tivessem falado que ele sempre fala aquilo nas entrevistas dele. Sim. E coisas assim, ela não pra ela... Uhum. Talvez eles estivessem juntos, porque ela gostou muito do que ele fala, sim, na primeira vez. Sim, né? Sim. Mas eu acho que deve ter um pouco de justiça moral na visão dele de fazer filme, de que ele foi desonesto na parte da pintura, então em algum momento ele ia pagar essa conta. Uhum. E essa conta surgiu ali no café. Sim. Sim. Sabe? Sim, com certeza. Vocês que assistiram mais Hong Sang-soo nos... revele um pouco mais, porque esse é o primeiro filme que eu vi dele. Eu tentei ver um outro filme dele tarde da noite, não deu certo. Mas eu vi só mais um. É, eu vi A Filha de Ninguém, que é um que passou aqui faz uns 2 anos. Tem algumas coisas parecidas também. É, tem cena de gente enchendo a cara e meio que... com saquê. Dando problema. É, com soju, na verdade, que é esse desse lado aí. E aí eles... E tem um lance do meio que do romance que acontece, que daí no caso é entre um professor e uma aluna, eu acho. E tem cena em templo, tem várias coisas. Assim, o estilo é bem parecido mesmo em algumas coisas. O Hong Sang-soo, ele é tipo um Homer asiático, assim, né? É tipo um esse seria de... o clichêzão, assim. Mas ele é uma espécie de Homer asiático com caçavetes, assim, de uma espécie de... E com vídeo. É. Mas tem uma coisa da... Enfim, tem uma coisa da... Uma espécie de cotidiano que se repete nos filmes, ou uma ideia de cotidiano e de, sei lá, elementos simples que fazem as coisas serem importantes. E ao mesmo tempo, tu não vê muito exatamente o que a narrativa tá... O que tá rolando dramaturgicamente, ou em termos de narrativa. É uma coisa meio simplória e que aos poucos vai se revelando, assim. Isso, pra mim... Sei lá, uma ligação muito óbvia com Homer, assim. É, a coisa do acaso que eu falei antes, pra mim tem muito a ver com Homer também, de tipo, tu tá no lugar certo na hora certa, ou vice-versa, e daquilo, sei lá, tu tá caminhando com alguém e dependendo de onde tu chega geograficamente, aquilo vai te revelar uma coisa ou não. E assim, tem uma coisa de confrontamento moral, por exemplo. Sim, sim, exatamente. Filme, assim, quando sabe? Tu falou tipo, o lance cada da... personagem diz assim, ah, eu acho isso e acho aquilo, assim. E aí é um choque nisso, assim, geralmente. Né? Quando tu falou o negócio dele meio que ter que pagar por ter mentido no primeiro momento, eu me lembrei muito do Romero. É, tipo um conto moral, assim. É. E ao mesmo tempo tem esse uma... poderia ser, né? Tem uma questão da bebida, como ela é central na lógica do relacionamento das pessoas, assim, que muitas coisas se revelam nesse momento, e isso tem um papel muito central nos filmes, assim, e nesse, bastante, assim. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma encenação que é completamente contrária a uma ideia de pessoas bêbadas, assim. Isso é muito engraçado, porque... acho que a ideia de transformação que acontece através de uma coisa simples fica mais clara ainda nos filmes dele, nesse sentido, assim, de... A encenação dele não muda, mas o que tá ali dentro vai meio que mudando constantemente, assim. Uhum. E, não sei, eu acho isso muito interessante nos filmes dele, tanto como ideia de dramaturgia, como essa coisa dele reenquadrar e reconstruir os planos dentro de um... Sei lá, através do zoom, através do movimento de câmera. Não sei, acho que isso diz um pouco sobre a ideia que ele tem de mundo, a ideia que ele tem de vida. A ideia que eu saí desse filme, de pensar assim, essas duas histórias que foram contadas de uma maneira levemente diferente, me deixaram com a sensação de que há um valor em ser sincero, assim, ou ser verdadeiro. Mais do que sincero, assim, em... Eu não sei... Em não necessariamente querer agradar ou formar uma imagem, né? Sim. Quando tu não gerencia uma imagem, talvez as coisas possam acontecer de maneira melhor, assim. E não é uma certeza, não é, tipo... Como vocês falaram, eles não terminam juntos de qualquer maneira. Mas eles têm uma coisa. Mas é uma experiência positiva, né? Não importa o que aconteça. E ele não beijou ela porque ele não quis, né? Ali na sala de cinema. Ela tava querendo que ele beijasse ela. Vocês não sentiram isso? Em vários momentos do filme, eu acho que se fosse um filme incidental, eles já teriam se beijado. Mas isso sim, me mas lembra... em especial nessa cena, assim, do, tipo, ela tava assim, ali atrás, na cadeira, ali, tipo, olhando pra ele, sim, assim, como um coelhinho. Inesperado. Como um coelhinho ali, querendo ser beijada, sim, e ele não beija. Assim. Isso ele bate nas costas dela, sim, assim, tchau, obrigado. Isso me lembra outro filme do Homer, que é Uma Noite com Ela, que... cara do... Ele tem uma obsessão lá de uma ideia de casamento meio religiosa e ele não pega a mulher porque ele quer fazer outra coisa da vida dele. Sim. Mas ele se casa depois. E é uma coisa meio, uma situação meio dessa, assim, também. Tu falou o lance de... da preocupação com criar uma imagem e tal, né? Enfim, acho que isso tem bastante a ver com o Romero também. E dá pra perceber isso bastante na primeira parte, que é uma diferença de algo que não tem na segunda, que é a voz off também dele, né? Na primeira parte a gente tem a voz off dele quando ele vê a garota que recebe ele pro evento em que ele tá indo. E ele tá olhando ela pela janela e ele pensa sobre como ela é, sei lá, bonita. A linguagem é bem triste, assim. Tem que tomar cuidado, não sei o quê. E na... Pedaço de mau caminho, né? Praticamente. Cara, eu penso igual a ele, assim. Eu não acho triste. Quando eu olho uma garota, eu penso, que esguia e bonita. Mas eu acho que a questão não tá aí, assim. É, eu acho que ela é desinteressante. Mas isso é um dado importante pra como que ele reage às coisas, assim. O fato de ele não se aproximar mais da assistente é porque talvez ele não ache ela bonita, simplesmente. Mas é porque ela não é interessante. Não, mas coloca uma do lado da outra e o que elas são como personagem. Ou ela é só bonita? Porque ele sempre fala, você é linda e eu estou babando, você é linda e estou babando. Não é pelo fato de ela ser pintora, não é por nada. Mas tem algum mistério nela ali, tem alguma coisa que ele não consegue acessar. Quando ele fala de beleza, não é só a beleza que tu vê, assim, diretamente, né, nos traços, mas é toda a aura da personagem, assim, acho que é isso. Mas tem uma coisa pode que... Pode ser, mas eu realmente não senti isso na hora que eu tava vendo. Pra mim, parecia ele maravilhado com a beleza física dela, porque ela já foi modelo... Mas eu acho que a questão muito mais é com relação ao personagem dele, assim. O que é esse personagem dele na primeira parte, o que é na segunda? E é uma questão de não só de honestidade, mas de interesse pelo outro também. Na primeira parte a gente percebe que ele é um cara mais ensimesmado, assim, e vaidoso e tal, né? Até na... ele fala muito mais do que escuta, assim. Na segunda parte ele tá mais interessado na garota, de fato. Tá interessado não em fazer essa imagem pra ela, mas ele tá interessado em conhecer ela, assim. Sim. Acho que é aí que se dá uma abertura entre os dois e que, enfim... Eu não senti tanto isso, pra ser sincero. Eu acho que seria legal se fosse isso, mas eu senti mais... Ele tá meio nu na segunda parte. Então ele fala o que tá sentindo de fato. Então ele começa a chorar no meio do restaurante de sushi, assim. Sim, sabe? Mas acho que isso não é o oposto do que eu tava falando. Não, acho que se constrói juntos. É. Mas eu não sei te dizer se ele tava mais ouvindo na segunda parte do que na primeira. Ele fala bastante na segunda parte também. Né? Não é bem. Acho que... Mas tem cenas diferentes. Por exemplo, no teto do negócio em que ele pergunta da casa dela, pergunta o que, que ela faz, ele pergunta da mãe, tipo, informações que você só sabia depois. Mas isso depois. É só a responsabilidade dele, ou foi o acaso que fez eles irem pro terraço, fumarem e daí poderem conversar um pouco mais? Porque ali, quando eles se encontram ali, ela não tá fumando mais. E no primeiro momento ela fuma e deixa ele fumar dentro do... É diferente? Então, isso é uma questão, assim, a construção desses dois personagens, né? O filme, essa variação que é da primeira parte pra segunda, ela se dá mais por conta do personagem dele ou por conta do personagem dela? Assim... Eu acho que ou é por conta dos dois personagens, a interação dos dois, ou é mais por conta dele. Eu tenho a tendência... Não, acho que é totalmente por conta dele. Assim, as coisas, a maneira como ele muda... As coisas que ele fala diferente mudam completamente a trajetória da relação que eles têm, né? Sim. Mas pra mim ela muda mas mais. Mas ela do muda ele. Também. Não, mas a partir. Não, ela tá levemente diferente entre um trecho e outro. Mas ele. Mas, por exemplo, no café. É engraçado, porque no café ele já não fala da coisa do cunhado, né? Ele já. É diferente da primeira parte. Na primeira parte ele já começa. Ele já fala que ele é casado, fica meio claro com aquele zoom. E... Mas ele não muda a atitude, assim, né? Ele continua tentando pegar ela o tempo todo. Sim. E na segunda parte ele omite isso, né? Ele começa, a sinceridade começa a partir do momento que ele fala da coisa que é mais importante pra ela no momento, que são os quadros. Sim. Né? É interessante essa mudança de onde que ele foca. Porque ele podia simplesmente segunda parte, no café, falar, ô, sou casado, beleza, a gente vai continuar se vendo e falando. Mas não, assim, ele revela isso no momento que ele tá, sei lá, mais frágil, no momento que ele já começou a se relacionar de uma maneira diferente com ela. Assim. Sim. A primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei viajando em... São o mesmo personagem que vivenciaram de alguma forma, talvez esotérica, a primeira parte, estão aprendendo a lidar com a segunda. Caralho. Né? Ou é simplesmente um jogo de narrador. A primeira vez os personagens são assim, e agora esses são outros personagens, com o mesmo nome, com a mesma vivência, mas que lidam com a vida de uma maneira um pouquinho diferente. E tipo, assim, você sempre pode ficar viajando e ficar encontrando, sim, motivos que o filme não dá, mas é uma coisa interessante de pensar. E tem um momento no filme que me dá um nó na cabeça, que é na primeira parte, quando eles estão no restaurante, ele fala: se eu tivesse uma aliança aqui e eu pudesse dar pra ele desvaziar os bolsos, eu dava pra você e não sei o quê. E na segunda, ele tem uma aliança. Ele acha no show antes de entrar no sushi. É, eu não vi essa parte. Eu achei que tinha aparecido magicamente. Não, assim. Ele pega um negócio do chão. Então, ele pega um negócio do chão e é uma aliança. É, ele tem uma aliança no chão e dá, sabe? Mas eu entendo que vocês falam que a grande mudança é ele, de uma parte pra outra. É, eu não. Mas eu queria ressaltar que tem uma elipse e tem um segredo, talvez, ou um buraco, que é ela. Porque ela tá muito antipática, sim, por ele ter falado mal dos quadros. E até o momento do terraço do cigarro, ela tá muito puta com ele. E aí eles vão pro restaurante e depois pro café, e ela ficou aberta. Não, no terraço ela já tá. No terraço ela vai se acalmando, sim, e vai ficando entendendo. É, mas ele não foi escroto. Mas ela não tá na dele. É, eu também. Ela não tá nada na dele. Mas eu acho que ela tá puta justamente por causa disso, cara. Porque ela tá afim dele também. Eu acho que é por isso que ela ficou puta. Tu acha que ela tá afim dele já ali? A sensação que eu tive assistindo foi que eventualmente ela teve. No templo já tá tudo ali, cara. Porra, né? Suco de banana e tal. A sensação que eu tive no momento foi que ela meio que se dá conta que ele tava sendo sincero demais. Ela tá muito ofendida num primeiro momento. É, mas lógico. Ela ficou ofendida. Mas que ela aprecia mais essa sinceridade do que outra. Claro, eu acho que o filme diz é isso, mas ao mesmo tempo é meio surpreendente o salto de uma cena pra outra. O salto do terraço, do cigarro, em que ela me parece ainda puta, pro restaurante ali, que ela já fica bem aberta, assim, sabe? Eu acho que tem um salto aí que é meio enigmático, assim. Mas o que que tu acha que tem nessa elipse aí? Eu não acho nada, eu acho que o filme é isso, entendeu? Uhum. E eu acho que isso colabora bastante pro filme, tanto quanto a mudança do protagonista da primeira parte pra segunda parte, assim. Entendi. Mas tu vê isso em outros momentos ou só nesse momento específico? Eu acho que esse é o momento principal, e eu vejo daí um adendo no momento do café na segunda parte também. Sim. Que ela continua ainda mais aberta, assim. Sim. Eu acho que tem a ver mais com... Tem a postura dele que muda, mas eu acho que o filme é um elogio à pequena variação, assim. Sim. Se a história acontecesse uma segunda vez, ia ter uma pequena variação, que no final tudo ia ficar muito diferente por causa das pequenas variações, sim, assim. Sim. Sim. E tem uma elipse de 3 garrafas de soju ali na mesa que já estão abertas. Exatamente. E a gente não sabe o quanto ela bebeu ali, mas na segunda parte parece que ela bebeu muito pouco, que ela começa a beber na cena. O fato dela ter tomado a decisão de não beber mais na vida e dela beber naquele momento altera completamente o jeito que ela fica, assim. E faz com que ela esteja praticamente o tempo inteiro no quarto também, na cena do café e tal. É principalmente sobre a variação do acaso, mas de como os dois personagens se encontram naquele momento. Assim. Sim, sim, não é sim. Só... Mas é no ponto de vista dele, digamos, sim, sim, assim. É. Eu acho que tem isso, né? Acho que talvez o que colabora pra isso é que a primeira voz na relação é a dele, assim, né? No templo, ele que chama por ela, né? Uhum. Então, parece que a partida é dele. Mas tem... É engraçado ficar fazendo esse jogo das variações. Uhum. A gente tentando ver mais. Mas é o que o filme propõe. Na segunda parte, quando ele pede desculpa por talvez ter incomodado ela, ela fala que ela... Que devia pedir desculpa por ela estar lá, sim, enquanto ele estava dormindo. Quer dizer, na primeira parte a gente não tem esse dado de que ela reparou nele quando ela chegou lá, e na segunda ela já tinha reparado, então isso, sei lá, movimenta um pouco as coisas, sim, assim, né? Mas o que que, sei lá, Ok, a gente falou dessas variações e tal. Sim. Mas um cineasta propor uma história duas vezes, com pequenas variações, o que, que isso não, diz pra vocês? Não, assim? Assim, não é uma novidade, né? É uma coisa que você pode... Falei de Rashomon, acho que no filme do Sully. Tipo, Melinda e Melinda faz uma coisinha assim. Sim. Feitiço do Tempo, essa ideia, tal. Smoking and Smoking, tipo... Mas esse trata... dessas coisas de uma maneira um pouco diferente. Eu não sei se ele faz um... só essa ideia faz dele um filme muito bom, ou se a construção da história, a primeira hora do filme, é boa o suficiente por si só, ou se ela só funciona muito bem porque tem isso. O que que é essa parada? Me surpreende, sinceramente, depois de quase uma hora de filme, a gente ter um salto para a segunda parte e perceber que vai ser uma repetição e a gente continuar querendo ver o filme, assim. Isso é uma parada que... que tá acontecendo? Por que a gente fica vendo essas pessoas conversarem por 15 minutos em cada cena? É. Provavelmente eu acho que é a mesma conversa. Isso, assim. E aí vai se revelando. Eu acho que o interessante, o que pesa a favor disso, é porque as cenas são boas, assim, né? Em termos de... principalmente mais para a segunda metade de cada versão ali. Assim, a partir da cena da pintura, eu acho que começa a acontecer bastante coisa nas cenas, assim, os diálogos são bons e os atores parecem muito bons também, assim, para quem não entende coreano, pelo menos. Sim. Sei lá, a cena que eles estão bêbados é bem fascinante, assim, as duas, né? As duas. Acho que tem uma coisa de um... nessa coisa da repetição e dele poder contar a mesma história a partir de ações diferentes, ele tá fazendo uma coisa que é muito específica, sei lá, muito específica de arte narrativa, assim, ele tá conseguindo revolver uma coisa e modificar ela, assim. E é engraçado porque o que envolve tudo isso é, no final das contas, a sinceridade, né? A honestidade. Uhum. Acho que no final das contas ele tá... E é engraçado também porque o ponto de mudança entre as duas partes é justamente a sinceridade dele em relação às coisas que ela faz, né? Em relação aos quadros dela. Uhum. A mudança que faz tudo se movimentar, assim, faz ela, enfim, faz uma mudança muito grande na relação entre os dois. Acho que no final das contas ele está fazendo uma espécie de elogio, a arte como, elogio da arte como honestidade, ou como sinceridade, ou como o que que tu pode fazer isso como dramaturgia ou como encenação, assim. Acho que o filme tem a ver com essa atenção ao presente, assim, né? Que é o que muda na postura dele, de se desapegar um pouco desse egoísmo dele, tá mais aberto pro presente, e o filme é isso também, assim, É porque, eu não sei, eu vejo que ele é muito colocado também na situação de ser ou não ser mais honesto, porque no primeiro momento ela pergunta, assim, coisas da vida dele e tal, ele se sente obrigado a dizer que ele é casado. Enquanto no segundo momento ele é acusado de ser mulherengo e de ser não sei o quê, sabe? E aí as coisas vão se revelando numa situação constrangedora, mas talvez se ele tivesse tido a oportunidade de falar que era casado antes, a gente... Mas ele não é obrigado a falar que é casado na segunda parte. Ele fala que é casado quando ele diz que gostaria de se casar com ela, ele dá o anel pra ela e ele diz que não... Só que na verdade ele não pode, porque ele já é casado. Quase dizer, mas é... Mas eu entendo o Vitor. Eu acho que não dá pra botar tudo na conta de uma falta de posição dele. Eu acho que também o ambiente proporcionar é importante. Uhum. E no segundo parece que o ambiente proporciona também ele ser mais honesto, assim, né? Eu gosto desse filme, mas eu gosto dele com uma ressalva. Eu acho que ele é demais um filme de cineasta pra cineasta, ou um filme pra contador de história. Discordo. Eu vi esse filme com meus pais a primeira vez, eles gargalhavam durante o filme inteiro, assim. A impressão que eu tenho, e eu gosto disso porque eu gosto de pensar, tipo, como uma narrativa pode se modificar e tal. E pra mim isso é revelador, mas eu não... Mas eu acho a coisa menos de cineasta possível. Assim, o filme não é nada hermético. O filme ele é muito simples. É sobre pessoas falando e se propondo em situações muito específicas. Já que tu abriu o açougue, eu vou continuar a vender as carnes, então. Manda ver. Eu tenho uma relação bem dúbia com esse filme, porque, primeiro, ele é um filme minimalista. E isso é um charme especial pra mim. O fato de o cara escolher, tipo, um enquadramento, um lugar, e resolver toda uma dramaturgia, assim, com pouquíssimos planos. Uma conversa. Com pouquíssimos elementos. E como essas coisas interagem e que gera uma riqueza que a gente está discutindo até agora aqui. O que pode acontecer, o que não aconteceu. Uhum. Isso me agrada bastante, assim. Mas eu vi esse filme em casa e eu tive que ver ele em duas partes. Eu não consegui ver o filme inteiro uma vez só, assim. Eu não sei dizer se eu gostei do filme, sabe? Eu acho que é totalmente um filme para cinéfilo, para cineasta, porque justamente essa simplicidade, essa falta de interesse, essa banalidade, conseguir ver a riqueza na banalidade é uma coisa própria para quem já tem repertório. Não, sim, mas o filme não... Eu acho que botar isso para um público grande, as pessoas vão falar... Isso é um filme amador, isso é um filme feito num quintal, porque o cara só pega uma câmera e fica reenquadrando. Mas eu acho caras, que tu pode ter outro, assim, tipo, outro tipo de relação, sei, com o filme, que não seja só perceber essa riqueza que, sei lá, um cinéfilo percebe, como tu tá querendo colocar. Assim, eu não quero... Sim, no caso dos teus pais, eles riram, por exemplo, eles acharam engraçado. Sim, pra mim o filme é outra coisa, mas é um filme que... Mas tu acha que os teus pais já não estão abertos a filmes diferentes porque tu mostra filmes diferentes pra eles, assim... Não, acho o André que não vai é mostrar isso. Aqueles filmes pra gente. Acho que não é isso, não. Acho que não. Tem filmes que às vezes a gente tenta ver juntos e não rola, assim. Esse é um filme e que... E o fato de ter sido duas a mesma história duas vezes, isso não incomodou eles? Pois é, não. Né? Não. Isso é... Isso é surpreendente, acho... é surpreendente, cara. E eu não quero dizer, assim, que, tipo... Não interessa, ver só a primeira parte já não seja interessante, assim, porque tem uma revelação, ele é bem construído, ele tem um Sim. bom ritmo. Uhum. Ele não é um ritmo mainstream, não é um ritmo de super-herói, não é um ritmo de comédia romântica, né? Mas eu acho que pra alguém aberto pra ver um filme de arte, não é uma comédia francesa denegrável, assim, é tipo uma coisinha... Coisinha é ruim, mas é uma coisa que é uma funciona, coisinha esguia. Funciona bem, é uma coisinha esguia. Exatamente. Eu definiria o filme como uma coisinha esguia. Sim, mas essa primeira... esse rapaz ali. Só que precisa ter cuidado pra não se apressar. Mas assim, essa primeira hora eu diria que é isso. Pra mim é quase uma aula de cinema ver esse filme, assim. Tipo, eu acho que esse filme devia ser passado na universidade, assim. Não sei. Acho muito foda a construção, como ele consegue construir em poucos espaços, com poucos atores, com poucos planos não sei, o filme acontece, não é... Eu acho que... Tem um prazer de ver o filme, assim. Transformar a banalidade em algo interessante. Sim, também, algo interessante e prazeroso, ao mesmo tempo que é incômodo, que tu percebe que tem questões morais em jogo... E tu consegue rir disso ao mesmo tempo que tu consegue achar bonito ou sei lá. Mas é pra cinéfilo. Não, cara, não, mas aí... Tu acha que uma pessoa normal acharia isso bonito? Não sei, mas o que é uma pessoa normal ver um filme? Aí tu tem ou os cinéfilos ou as pessoas que, sei lá, vão consumir Transformers, assim. Mas tem as pessoas que consomem o Woody Allen. Por isso que a gente fala sobre filmes. Acho que ele é muito. Ele não é um filme só de gueto. Não, assim. eu acho que a gente tem que admitir que é um filme de gueto. Eu acho que isso a gente tem que admitir. Eu acho que ele não transborda pra um outro público, entendeu? Pra ver essa beleza que a gente vê. Não, mas as pessoas podem ver outras coisas, essa que é a questão, né? Mas coisas assim, específicas que são muito mais formais, que dizem sobre o discurso do filme, sobre o que ele constrói. Mas a gente deixa passar um monte de coisa também, né? Quase uma coisa fria a maneira como a gente vê o filme, assim. Acho que as pessoas podem se relacionar de uma maneira muito mais, sei lá, solta com ele, muito mais leve. Mas é engraçado falar isso porque... essa é uma questão que a gente falou de vez em quando nesses dias de sobre ser cinéfilo e sobre ver um filme Sim. como cinéfilo. E no final das contas é... Tudo bem, tem coisas que são específicas, mas tu tá dizendo basicamente que tem uma maneira só de ver o filme, assim, né? Sei lá, não tem, né? filme é um monte de coisa, assim. Acho que não, quem não claro. É cinéfilo, quem não... Mas existe uma maneira de tu simplesmente ver o filme e largar ele no meio do filme. Não, tudo bem, mas pode ser. Eu acho que essa pode ser a maneira, entendeu? É porque acho que o Luciano quer dizer é que muitas das coisas que a gente valoriza é porque a gente já tem uma sensibilidade. É, mas a gente deixa passar um monte de coisa também. Será? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu tento tu acha que não? Não sei. Mas é lógico. Um monte de coisa, assim. A gente não falou, sei lá, sobre o humor do filme que o André falou que os pais dele. Não, mas eu falei antes, assim. Entendeu? Eu acho sem graça pra caralho. Não, tudo bem, mas esse não é. Eu acho bem engraçado. Eu acho engraçado o filme. Acho que o filme mas eu gosto de filmes dos irmãos Coen, né? Eu tenho um problema com humor. Pra mim, uma coisa tem que ser engraçada de um jeito muito específico pra eu achar graça. Assim. Você é os velhinhos do Muppet, sabe? Não, é claro. Acho que todo mundo vai deixar passar coisas ou não deixar passar, assim. Mas eu acho que a gente não deixa passar coisas a mais porque a gente... Não, a gente deixa passar um monte de coisa. A gente fala sobre uma coisa muito específica sobre o filme. Não, mas assim, não a mais do que outra pessoa deixaria, entendeu? Mas eu acho que esse filme privilegia uma visão que a gente tem. Não, sim, mas é lógico. Por isso que a gente tá falando essas coisas específicas, né? Porque a gente já tá... O nosso olhar já tá completamente estragado, assim. Só consegue ver coisas específicas do filme. Mas acho que isso não exclui as pessoas de gostarem, assim. Acho que sim, não é um filme muito fácil, mas... Mas isso é uma... Essa questão tá colocada porque isso... influencia no juízo de valor que tu faz o filme, sim, assim? Sim, pra pensar qual que é o valor do filme. É um valor de que é um filme de cinéfilo? Que é um filme em que é o prazer do não, narrativo... Do variar a narrativa ou essa estrutura que ele tem de narrativa dupla é só uma base porque tem uma riqueza ali das cenas e tal. Cara, pra mim o valor que eu vejo nesse filme assim, é a construção narrativa que faz com que ele possa mostrar a mesma história duas vezes com variações claras, mas ao mesmo tempo ter um prazer cinematográfico na coisa. Isso é o que eu acho muito foda, assim, porque não é só as coisas que a gente tá falando aqui que a gente considera como dados do filme, né? O que que mudou, o que que não mudou, mas de todo gesto, assim, de ter uma câmera presente numa cena e tu tem um prazer de ficar olhando isso. Por que que tu tem um prazer de ficar olhando isso? Assim, eu não sei. O filme parece ser um conto moral, né? Ele parece falar muito claramente, depois a gente vê as duas versões da mesma história, de que o importante é ser sincero. Vocês vendo o filme, vocês primeiro concordam com isso, e segundo, vocês acham isso interessante e rico como experiência de cinema? Eu acho que ele tá falando só sobre importante é ser honesto. Sim, tem uma mudança de atitude ali e tem uma derivação moral disso, assim. Mas o que ele tá falando fora isso, então? Eu acho que ele tá falando que tu consegue fazer diferente no... Como narrativa e como arte, tu consegue fazer diferente, assim. Tem a possibilidade no cinema fazer diferente, assim. Ter uma atitude diferente sobre uma coisa que tu fez errado, assim. Ou que tu fez de uma maneira que... Sei lá, o fim da primeira parte, ele termina, sei lá, de ressaca, puto, depois de dar... Daquela aula magna ridícula e sai, sei lá... Sair da cidade meio decepcionado, assim. Mas termina com uma possibilidade também de, sei lá... A mina do assistente. Livro. Fala, vamos... Não é assistente, é a mina do livro. Tem amiga. As duas, na verdade. Amiga. Mas ele não tem tá nem aí pra mina do livro, cara. Elas falam, vamos nos encontrar em seu... Assim, eu quase achei que o livro mas não tinha mas uma coisa é um mágica. Mas problema da abertura dele. É, mas ele não tá interessado. O acaso deu essa oportunidade pra ele, né? Que não dá na segunda vez. Mas é porque na segunda vez só tem... Ele só fez certo com a outra menina, velho. Tá? Ele não tem mais espaço, entendeu? Ele não tá... Não tem mais outra coisa em jogo, assim. Mas a mina do livro nem vai na segunda vez. No, é porque ele ficou pelado na casa É porque dela. Ele fez merda também, né? Mas é... Mas não sei, é um filme sobre... Que é um envolvimento de dois artistas, assim, né? Ela é uma pintora e ele é um cineasta. E... Pra mim é muito mais um filme sobre escuta e sobre relação, e daí envolve o fato de talvez a gente poder chamar esse filme de realista. Só que eu acho difícil chamar de realista porque eles são coreanos, pra mim parece sempre muito distante, assim. É sempre... É difícil. Pra mim isso não é realismo, assim. Eu sempre vejo Hong Sang-soo tá... É sempre figurativo, mas, abstrato. É, muito lá. Abstrato. Mas às vezes é só uma coisa de você passar umas duas semanas lá e ver como que é. Sim, mas a gente não sabe o que é uma entonação de uma pessoa. Mas assim, o Felipe falou do que mais o filme significa, mas eu me importo muito mais em como o filme significa pra esses personagens, assim, como que essas mudanças funcionam pra esses personagens, o que são eles. Mas assim. Aí é a questão da honestidade pra mim. Pra acho mim que tem a coisa do acaso, mas eu acho bonito o gesto de fazer uma segunda parte sobre um personagem tentando fazer uma coisa diferente, assim, tentando mudar um gesto sobre alguma coisa. Mas tu tá pressupondo que teve a consciência de que teve a primeira parte. A consciência do personagem. Só, né? É, a consciência do personagem. E só não foi assim. Na hora eu decidi diferente. Eu acho que é mais claro, isso, assim. Claro. É mais uma variação da primeira história, assim. Claro. Não, quando eu tentei dormir, tava fazendo sol e tudo isso. É tipo a coisa da resposta que eu queria ter dado. É um universo paralelo. Isso, é um universo sim, paralelo. Sim. Putz, eu devia ter falado. Tu acha que é isso? É, não é. Não sei. Eu devia ter falado isso, assim. É. Aí isso é totalmente anti a necessidade, na verdade, né? Tu sabe já o que aconteceu na primeira parte quando começa a segunda, né? Tipo, isso muda completamente a relação da coisa. Tu não tá se relacionando com duas partes que tu vê isoladas ou de qualquer ordem. Porque aí... Mas a gente não pode botar consciência no personagem por causa disso. Mas não é uma consciência do personagem, é consciência das coisas. Tá mas acho que ele tá pressupondo isso, né? Se ele tá construindo uma coisa... Sim. Mas pra dizer o que, que o filme quer falar a partir de um protagonista, por exemplo, isso é importante, eu acho, né? Sim, sim. Porque eu acho que é a variação inconsciente da mesma coisa. É, assim. Sim, mas ele tá falando também a partir da ação geral, né? Ele tá construindo um discurso a partir da variação das coisas, não só do que o personagem faz diferente e tal. Então, mas é porque a tua pergunta era se a gente acha interessante o fato do filme tá meio que falando que a sinceridade, sim, né, é importante, então. Porque e daí parece que isso? O filme tem um discurso moral. É, assim. E se o filme fala isso? O filme fala isso pra ele nós? Ele fala, mas não fala só isso. É. Eu acho que ele fala e o tempo todo sobre isso no modo como ele filma, assim. De ser essa abertura pra um acontecimento, pra presença das coisas e tal. Mas não acho que ele tá... Mas pode ser tudo encenação, André, porque é uns coreanos, não, a gente lógico, não sabe... Lógico, a gente que não é sabe o que é um registro real, não, mas é lógico que, não é encenação, é, só que é uma encenação que dura 15 minutos, assim, no e, mas isso plano. Pode ser uns atores muito fodas que estão improvisando, mas entendeu? Mas isso não é... Óbvio! Eu acho que eles estão improvisando em grande parte, na real. Eu tenho essa sensação de eu acho que não é um roteiro, assim. Acho que eles não estão improvisando porra nenhuma, assim. Eu acho que tanto faz se eles estão improvisando ou não, assim, mas é a coisa... Eu acho que eles têm linhas gerais. Ah, isso é onde eles querem tocar, mas... Eu sinto por aí, Thiago, mas... Eles... Não dá pra saber, porque a gente não sabe o que é um coreano... É. Mas isso não importa. Mas assim, não. A coisa que eu acho bonita e mais interessante... Dá, né, pra ti. É que ele consegue manter um mistério. Então, mas aí a gente não pode... Eu acho que o mistério, que talvez seja maior pra gente, porque a gente não consegue sacar da cultura deles, ou o mistério... intencional que tem entre ele não revelar porque ele tá repetindo a mesma história e o que mudou e por que mudou e se é bom ou se é ruim, tipo, tem aquele subtítulo sobre certo agora, certo antes, errado, whatever, mas tipo, não é claro, assim, tipo, é melhor ser sincero no fim das contas, porque no final ele fica com a garota. É, mas não importa isso, né? Mas ele cria uma relação mais honesta com a garota. Sim. Mas... Não vira um desastre emocional como foi a primeira parte. Mas isso pra vida dele é melhor? Porque ele vai voltar pra... É, mas a vida é assim, né? Mas a vida é uma merda, velho. Você tem que saber o que é benefício e o que é perda, assim. Normalmente ele vai ter que lidar com esse relacionamentozinho de... Sei lá, mas a primeira parte ele não vai ter que lidar, porque aquilo se lance é, cara, é um filme sobre um cara casado com filhos e não aparece a mulher nem os filhos em nenhum momento, assim, né? Tem isso. É sobre essa pequena aventura. Sim, né? Sim. Isso aí, então, e sim, honestidade é a palavra muito moral, assim. Eu acho que pra mim é muito mais uma questão de abertura, assim. Abertura ou se é moral, é muito mais a coisa do egoísmo dele, assim, de... É quase Hitchcockiano, assim, nesse mas sentido. Mas aí a gente pode relativizar o próprio egoísmo, porque ele desejar a garota e ser honesto também tem egoísmo aí, entende? Ele talvez esteja sendo mais egoísta na segunda parte do que na primeira, assim, porque ele tá falando, assim... O que importa é o que eu tô sentindo. E eu tô falando, assim, tudo que eu tô sentindo. Eu não tô nem criando uma imagem pra agradar. Sim. Eu tô assim, eu sou isso e eu quero isso, assim, sabe? Tem egoísmo nisso também. Mas eu acho que a coisa do dado do filme de, na primeira parte, ter voz off e te mostrar um personagem mais autoconsciente. E na segunda parte não ter essa voz off é uma coisa que pega, assim. Sim, nesse sentido, sim. Mas aí tem a mão do diretor influenciando também, né? Exato. Porque poderia ter a voice off do cara na segunda parte dizendo o que, que ele sente também, sim, né? Sim, mas aí o diretor um te diferente. Induz nesse te sentido. Induz, é. Me parece que ele te induz que na primeira parte ele é um personagem mais egoísta que na segunda, é, entende? Sim. Mas a partir do momento em que ele tem uma mulher e filhos em Seul... Sim. A que ponto ele não tá sendo egoísta nas duas partes? Sim, também, é, sim. É, mas tem uma coisa acontecendo ali com ele. Ele tá tentando fazer alguma coisa, essa é a questão, né? Se ele faz a coisa da pior maneira possível ou se ele faz a coisa tentando mas lidar com ela. Mas aí tu tá pressupondo que a primeira parte é da pior maneira possível? Sim, sim. Então tá, aí o filme já tá te direcionando pra isso e já tá tendo alguma escolha moral. Não, mas isso é a minha relação com o filme, minha relação com as partes. Não acho que o filme tá me dizendo isso. Ele tá indicando isso, mas isso é a minha relação com as coisas. Tem outra coisa que é da... Não, lógico, né? Não, mas eu acho que 90% das pessoas que veem o filme devem pensar a mesma coisa. Ah, com certeza, com certeza. É, cara, tudo que eu tô falando aqui é da minha relação com as coisas. Eu não tenho como falar diferente, assim. Lógico. Né? Sei lá. É muito massa. Isso é o mais legal do filme, porque é um filme com poucos elementos. Sim. E os poucos elementos geram uma indeterminação gigante. Sim. Que faz a gente discutir uma hora sobre ele, assim, né? Isso é muito louco, assim. Sim. No limite, assim, esse filme é muito legal. Eu não vou falar pra minha avó assistir, mas eu vou falar pra um companheiro ou outro de trabalho assistir, talvez, sabe? Não sei, acho que... Pra mim, só pra finalizar, assim, o clichê é falar que ele é um Romero asiático, eu concordo com o clichê e acho que talvez seja interessante não por ele ser asiático, mas porque ele tá fazendo um Romero nos dias de hoje, assim. Tá com uma câmera digital e falando de gente de hoje em dia, assim. Sim. Tá atualizando o que, que é o registro do Romero e... Daqui, mas daqui, daqui a pouco ele já tá na floresta filmando com as pessoas, com as túnicas e tal. É, sim, e eu acho, que, acho que nesse sentido é a riqueza que o cinema e a complexidade que o cinema pode trazer para os julgamentos morais mesmo, assim, de o Romero ter trabalhado isso também e de ser complexo, assim, de ser, de ser cinema, de ser movimento, de as coisas estarem em movimento e estarem em interação. Interação não só dentro do filme, mas contigo, assim. É. Sim. Mas eu acho que ainda tem um outro elemento que é importante ressaltar, que o Romer valorizava muito a decupagem. E ele fazia as decupagens antes de fazer o filme era uma coisa fechada para ele. E aí a que ponto o Han Sang-soo faz uma decupagem aberta ou fechada quando ele reenquadra no mesmo plano? Acho que... E isso que me faz pensar um pouco... na questão das improvisações dos atores, porque eu acho que de certa forma talvez o enquadramento também seja um pouco improvisado. Ele não tenha definido exatamente, pelo menos na hora que acontece, eu não acho que é a hora exata que deveria porra, acontecer. Mas é um gesto, pô, mas muito violento, né? É, porra, violento é mais que um corte, né, cara? Pô, tu tá tipo mudando o quadro. Sim. Dentro do quadro, assim. Mas eu acho que é, não, tipo... não tem nada de improviso, vocês estão viajando, cara. Cara, mas eu acho que pode talvez ter... a única coisa não improvisada sejam os reenquadramentos, assim. Sim, sim. E aí, entre mas os pra tu chegar nisso, se o diálogo já é improvisado, tu não vai chegar no reenquadramento nunca, assim. Aquele dia, aquela cena do café seria impossível. Depois, assim, cara, é fácil chegar. Em algum momento vocês vão falar sobre isso. Quando eu falar sobre isso, vai ter um reenquadramento assim. Talvez eu queira muito acreditar nisso, mas eu acho que podem ter definido os pontos-chave, assim, em que... Não sei, as coisas são muito precisas. Ele chega num... Ele não fica derivando. As conversas são bem específicas. Mas eu acho que sim, mas ele já fez muitos filmes, conversa, né? Não, pode ser, pode ser. Assim, acho que mas... Por isso que eu falo que o texto é bom, os atores são bons. Mesmo não acreditando que esse texto seja exatamente um texto decorado, assim. Entendi. Mas o mais incrível é que parece que ele tá usando uma câmera digital, que ok, é de alta qualidade, mas ele só tá apertando um zoom ali. Sim. E ele faz um filme com isso, sim, né, cara? Sim. Tipo, sim, é muito foda, sim, porque filme sempre é uma coisa muito difícil, que tem que ter, tipo, vários lados com várias iluminações e com tal. E o cara consegue fazer uma coisa, assim, que... Sim. Que é mínima e que gera um máximo, assim. É. Sim. Isso é muito louco. Sim, isso é muito foda. Eu saí desse filme me sentindo como a senhorita He Jong, Sim. Eu vou ver os filmes desse. Tu quer tomar um leite do diretor. Vai desfrutar. Tu vai desfrutar do filme desse vou, diretor. Vou tomar um leite de banana e desfrutar os filmes desse diretor. Porque tem alguma coisa que eu tava negligenciando, realmente. Então é isso, a gente não tem programado o próximo filme pro podcast. A gente, provavelmente daqui duas semanas, vocês vão ouvir um podcast sobre o filme que a gente ainda não sabe qual vai ser. Depende do que vai estrear no cinema. Vocês vão fazer filmes do Oscar agora, né? Vocês vão fazer do La La Land. La La Land, ouvi falar. Ouvi falar. Eu nem sei. Ryan Gosling e Emma Stone. Ryan Gosling e Emma Stone. Difícil, hein? Caralho, que difícil, hein? Uhum. É difícil. La La La. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nos sigam... O que tá acontecendo no mundo, gente? Sei, cara. Nossa, nos sigam no Twitter, curta a nossa página no Facebook, vocês ouvem o RSS do podcast. Tem no YouTube pra vocês olharem as nossas caras. Vai tomar no cu. E verem que a gente tá falando com vocês, olhando diretamente pela câmera e mandando vocês tomar no cu. Vai tomar no cu. E esse foi mais um episódio do A Conversação. É sempre essa bagunça, assim. Não, mas não é bagunça, foi certo. É tipo... Foi bem bagunçado, às vezes. Foi bem bagunçado. Né? Vocês acham que é bagunça? É tipo um pialá, assim, que não é legal. É um pialá ruim, assim. Um pialá que não é legal. Um pialá sem corda. Um pialá sem elipse. É. Faltas elipses. Faltam umas elipses, assim. Tem várias falas. Assim. Estou me sentindo rara. Exatamente, ela tímida falando, né? É muito foda. Uma que a gente tinha que empregar hoje em algum momento é aquela do... Não, mas, por favor, fale isso de um modo sinteticamente, por favor. Acho que seria agradável se você falasse isso sinteticamente. E tem uma coisa do formato desse filme que ele parece que ele poderia muito bem ter filmado as duas cenas das duas partes no mesmo dia, mas ele não fez. Como é que sabe? Pelo sol, pelo tempo, pelo vento, por várias pequenas coisinhas, assim. Eu fiquei, a segunda vez que eu assisti o filme, eu fiquei tentando prestar atenção, assim. Ele talvez ele tenha feito a segunda parte primeiro em alguns momentos. É possível, é possível. Vamos fazer a gente devia ter feito dois podcasts de 25 minutos. Puta, isso é nossa! Não, lógico, velho. Tu fica, amanhã tu pode gravar, vamos fazer um roteirinho. Hoje a gente vai ouvir e vamos mudar um pouquinho. Ia ser muito foda isso.